máquina do tempo. Pop Saudade. Total de Rocha. Segunda-feira, dia 7. Aniversário das... As patoas, Renata e a Cássia, meu irmão. Devia... Ouro Negro detonando, lá no carinho. Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Nessa vida nada se... DJ Felipe da Ninja. E no fundo todo... E a sua primeira dama, Lorena. Era um amor que venha pra somar. Rivaldo, chega junto aí, Rivaldo. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu ainda é seu. E nem precisa rimar. Nosso santo bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu, sou eu. Tudo que é meu é seu. E nem precisa rimar. Olá, ia. Pop Saudade 3D. Nessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. O nosso santo é cara. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu ainda é seu. E nem precisa rimar. Nosso santo bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu, sou eu. Tudo que é meu é seu. E nem precisa rimar. Olá, ia. Aparelhagens. É o tom de arrocha, né? Faz tempo que eu olho pra você, mas você sempre fica mais na boa. Para de pirar, se vem ficar comigo. Ai, garoto, vem provar o meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar, besteiras no ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me... Seu amor, eu quero te agarrar. de arrocha, né? Trio das Aparelhagens. Faz tempo que eu olho pra você, mas você sempre fica nos na mão. É o Sérgio do Búfalo, bigodinho, né? Estamos gravando aí a segunda parte da festa de hoje, hein, gente? Já já tá saindo também. Chanel viu no pop! Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Respira, vai, conta até três. O que tá passando também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Fica nesse desespero, não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela. Se afundou na deprê porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sua cara. Não faça isso. Não custa nada lembrar. Isso. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Obrigado aí a Pati, a Guilda, Edilene, o Rodrigo. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Trio das Aparelhagens. Só queria mais um pouco desse sentimento louco de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais, é bom demais. Pop Saudade. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando muda. Oh, meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Como é que é? Sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carências, você vem me ver. E a gente faz um novo. Um abraço aí, o Felipe da mídia. Aqui no Pop Saudade, meu forte abraço. Um abraço, Paulinho, bom, hein? E vai embora antes do dia amanhecer. Aí, covarde! Errado, e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder. Eu sei, tá. Bora, rival no Pop! Mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Queria me lembrar de você assim.

Ô Caio, dá uma reduzida nessa caixa aí do salão. Deixa só o filhote lá, tá bom? Dá uma reduzida lá, tá bom? Só baixar que vai baixar tudo. Alô, Caio! Passa no Caio aí. Não chega. Quem você quer? Ei, não aguento mais essa situação. Não vou mais enganar o... É o Rato e a Tica, na Vila da Barra agora. Com ela e me deixe de ver. Tem que estar no gosto da galera. Bora recordar. E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. E no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calou. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando, dizendo que o santo morava num bar. A super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. Renato Cavalou. Corpo coberto por vestes que o tempo gastou, fazia a gente pensar que pra ele o tempo parou. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calou. E começou a chorar. Chegou o Márcio Taxista. Menino, bora, Márcio! Zombando e dizendo, perto do setor dele, eu morava num bar. O Taxista 3D. E como se fosse uma história antiga que o mundo esqueceu, aquele homem estranho dizia ser filho de Deus. E porque tinha verdade brilhando nos olhos azuis. Os Meninos da Saudade da Pratinha, sempre Pop Saudade 3D. Pedrinho dos Meninos da Pratinha, ele curte e dá valor na Saudade 3D. Só disse que tinha bom. Mano Cristiano, e também o Gato Seco do Valor. E começou a chorar ao ver o menino passar. Bora, Gato Seco! Dizendo o santo morava num bar. O sol já vai sumindo sem calor. Vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. O dia terminou. Amigos do Poço de Açaí, lá na Pedreira, obrigado. Lucas Alite, pela galera Marluxa. Você chegou e eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Junto as consideradas da Bitigo. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. As consideradas da 25. Se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. O amigo Bob da Facheba tá com a gente, obrigado. No dia que acaba, a sombra vem. Já não tenho mais nada. sou ninguém. Se foi meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, papi, saudade, um grande amor. Cachorro. Todo nosso amor, tão só. Orelha do Nego, pela noite. Hoje tá de folga, né? Pura, cheio de amargura, a chorar. Bora, rato e a tica. Minha dor. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Próximo sábado, Pop Saudade no São Joaquim da Marabaia. Domingo, Pop Saudade na Toca do Lobo, na Pedreira. Segunda-feira, Pop Saudade no Imperial do Juruna. Dias felizes chegaram ao fim. Olha o fabuloso pro seu grande amor. Para sempre o amor que sonhei. Rivaldo Pop! Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Elisa Cláudia, né? Tão só as minhas consideradas. Pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Como é que é? O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pop Saudade. E aí? Só o seu amor. Bora com o covarde na área. Pode me fazer. Pop Saudade 3D. Meu amor, tem o tom da estação, tem brilho e sabor, é brisa quente de verão. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua. DJ Felipe tá com a gente. Alô, Rato. Considerados, meninos da saudade, da pratina, do valor. junto com os. Só o seu amor pode me fazer. O Frank, chega agora no Frank aí, Frank! É tudo que eu sei. É tudo que eu sempre quis. Quando eu cruzei você na rua, qual a mais forte emoção? Meu bem, agora eu tô na sua. Ô, oh, meu pai! Pop Saudade 3D. Olha o patrão Bigodinho da Solange da área, Alvorinha. Primeira dama Caldinha. E o fura-olho do comércio. Quando eu cruzei você na rua, qual a mais forte a emoção? Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei, me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Pop Saudade. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Olha como mexeu aí na Vila da Barca, obrigado. Choque com a gente, fala aí. Chegando agora, ele é a primeira dama. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Pop Saudade. Na verdade, você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava. Ronaldo da Pratinha, já marcando presença aqui no Pop Saudade. Feliz, mas na verdade nada. Bora, Ronaldo! Chegando agora o Ronaldo da Pratinha. Felicidade eu dei, você não quis. Saudade. Distante, bem distante de você. Um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh. Thank you. destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. E eu, hein? Eu queria ter asas, é, moleque, pra voar pra bem longe daqui. Tá bonita, todo mundo dançando. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. Deixa gravar, Lourinho. Pop Saudade 3D. Bandido. Saudade é com pobre, cara. Quanto tempo sem te ver, hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho. Quinta-feira tem Arena Mix, a gente. Eu não consigo. Tá baixado o Paulinho, tava por lá fazendo a onda. DJ David, DJ Elton. Eu não sei. Portaria de Imperada, fecha toda. Catamandaré. Vocês nem lembram que... Aliás, São Pedro Catamandaré, você é nosso convidado. Mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Pop Saudade 3D. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Alô, Juninho da Cabaré, chegando junto agora. Alô, Juninho! Felipe da mídia e a sua primeira dama, Lorena, só aqui com a gente, obrigado. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante. Sargento Remixa. Eu não posso ver. Longinho Pop. Chega agora. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Pop Saudade. E cada 3D. Dia mais distante. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. Renato Bravalor. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Bonequinho saudade. Sedentou-se. Márcio taxista, Márcio, obrigado. Mas por fim compreendeu. Todos querem você. O covarde da saudade. Só meu. DJ Paulinho Boy. Alô, Paulinho Boy. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Pop Saudade 3D. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. mundo é nosso, vamos viver. Super Máquina do Tempo 3D. Sábado, Pop Saudade, no São Joaquim, na Marabaia. Você é nosso convidado especial, domingo, Toca do Lobo, na Pedreira, tá, gente? Festa dos Pais. A vida tem é segunda-feira, estranho, Imperial no Juruna. E a gente não sabe explicar, só depois de viver que se aprende, pouco vale alguém ensinar. Ô, Pati. Amor. A Pati, a Nilda. É. Edilene e o Rodrigo, olha aí. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Renata e o Careca, você tentou, lá no Providência, aqui também, obrigado. Mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Pop Saudade. Todos querem você, mas amor. Pra recordar, na moral, ó. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto. E o quê? Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. Perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras, enganei sem saber que era eu quem perdia. Já já deu voltinha, olha. De tanto esperar o que eu nunca oferecia. Pop Saudade. Hoje eu vivo a chorar. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Esqueci de viver. Olha o Arlindo chegando agora. É Arlindo. O menino da saudade da Brasília, o Frank. Andrino, Cristiano, Gato Cego. Esqueci de viver. Esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer que eu vivi sem motivo. E eu, hein? E esqueci de viver.

sim, ele eu não quero sim. Já já deu um voltinho. Bora mais uma. Só a garrafa chega. Sem me dizer que eu sou seu amor, ou fale. Eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Super Máquina do Tempo 3D. Pop Saudade 3D. Não vá sem me dizer o que o meu coração quer ouvir. Que a solidão não vai ficar. Tá saindo a chula parte aí, tá, André? Porque você vai voltar. Aponta a chula parte aí, Lore. Não vá. Já tem a chula parte da festa de hoje. Só pegar com o Lourinho. Só tem três, né? Acabou, acabou. Sem antes me beijar, não vou deixar de te amar no eterno luar. Com você vou ficar. Não vá sem me dizer que esse amor é pra sempre. Eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Não vá, nunca se vá, sem me abraçar. Geredão Jesus já tá na área ali. Pop Saudade. Com você vou. Mais uma, deixa mais uma, vai. Estava num destino quando ela apareceu. Seus olhos que passam logo me estremeceram. Meus amigos falam que já estou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Falam que sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Ela é o morango aqui do Nordeste. Como é que é? Tu sabes, não desisto, sou cabra da peste. Apesar Pop de Saudade 3D. Olha o Júnior e toda a comitiva da Vila da Barca. Alô, Júnior! Você escolheu a melhor aparelhagem para curtir, dançar e se alegrar. Você escolheu Pop Saudade. Contar uma coisa, hein? Esses nossos times, Paixandu perdeu ontem, o Remo entregou o ouro no final, vou te contar um negócio, hein? Mas quem é do clube do Remo, solta um grito aí! É que também o fraga dos torcidos do Remo, hein? Quem é do Paixandu aí, hein? É que eu tô sentindo firmeza na torcida do Paixandu. Minha produção! Põe no LED, uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Aqui atrás de mim, o escudo do Papão. Quem é do Papão? Joga um bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. É bicolor, é bicolor. Tá mais ou menos torcendo o Paixandu. Quem é do Paixandu aí, hein? Agora apaga tudo, apaga tudo. Põe no escuro, põe no escuro. Eu quero um movie red. As cores azul marinha do Clube do Remo. Quem é do Leão aí? Quem é do Leão? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, Remo! Remo! Sai, sai da frente! Quem é no clube do Remo aí? A sequência, o Valdir já chega junto. Nosso garoto David, vamos lá. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Como é que é? Como é que é? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Mas assim, bora, bigogira! Aplica. O que é que você quer? Na quinta-feira agora tem o DJ David. Eita. E o DJ Elton na Arena Big Show. Meu amor, esse é o nosso convidado, tá, gente? Portaria liberada, festa toda. Balde de cerveja na burrura, R$19,99. Não quero. Arena Big Show no comércio, tá, gente? São Pedro, Quarta Mandaré. Aplica. O que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Gira, dama, gira, dama. Dá uma rodadinha, uma, dá-lhe uma rodada, dá-lhe a rodadinha. Curtindo o Bob Saudade. Obrigado pelo carinho. Vem, menino, vem dançar. Este brega, brega country do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Brega também é country. Um, dois, é country. Um, dois, três, agora. Após essa sequência, chega junto, mano. Bora. Sou vou pra cama se tu tirar calcinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois. Por quê, cara? E na nossa paixão. Olha, já tem CD ao vivo, hein, Lourinho? Lourinho 2. Então chega que já tem CD ao vivo aí pra vender pra rapaziada, tá bom? Primeira e segunda parte. Obrigado, Anderson Fabuloso. Você chegou na Jabou. É isso, a Gabi. A Gabi tá com a gente também, a Cláudia. As nossas consideradas, né? Camisinha. Ai, amor. Coloca a camisinha. Vai, nego, a gente, a beira. Vamos virar a situação entre você e eu. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda... O Eldo, taxista, tá na área, Eldo. Ela teve meu coração, tá curioso, né? Da paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um carinho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou. Chama para aí, chaleu. Solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. O eu tô solteiro. O eu tô solteiro. Libera, libera, família, libera. Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Olha o meu amigo Herbert do Nerdino do Valor. Alô, Herbert! Não. Fábio da Bedreira chegando agora, aí, Fábio? Comigo. Era macho, bolão, João, tiro vida. Já tá na área. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não. Meu amor. O Point do Açaí, juntamente com a galera do Chapadão, invadindo aqui o Monte das Flores. Bora pra cima, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Um, dois, três. Bora, que é bora. Bora, Valdir, vamos tocar mais duas. O Velha Gorda chega junto, olha.